Ainda nem comecei a escrever e já ouço a música tocar. Sinto-a a me envolver e as lembranças a começar. Nós na autocaravana e o som sempre a bombar. Começa uma música insana, a fúria do açúcar a esmagar. Pelo odor vinheteiro, completamente idiotas. O Vital é fuleiro, digno de anedotas. Uma música de verão a ser idolatrada em novembro. Até onde vai a diversão? É até perder um membro. Não escondo, não precisa de triagem, esta música está no coração. Cada vez que me lembro desta viagem, eu gosto é do verão. Muito obrigado.